Nova do Barão, menino. Olha só o hit, papai. Aqui tem sentimento. Só me rejeitou o amor é quem nunca soube amar. E o meu coração cansou e decidiu te abandonar. E resolveu viver a vida de leve sem muita aventura. Agora você quer voltar. Acho difícil convencer ele mudar. Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer. Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer. Você sabe por abandonar. E resolveu viver a vida de leve sem muitas aventuras. Agora você quer voltar. Acho difícil convencer ele mudar.